192 decolado 857, controle 120 decimal 8. 208, bom dia, até volta. Controle, bom dia, gol 1192, decola. 1162, gol 1192, correção. Bom dia, contato radar, subir uma via Puca. Autorizado 370, via Puca, gol 1192.

dia, posso saber do 2222, com seu bastante. Passarela 2228, prepara a saída da Árvore Elétrica e aguarda a cópia. Árvore Elétrica, vai dar uma ligação 2228. Passarela 2228, pronto, cópia. Prossiga pro 2228. Passarela 2228, autorizado. Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista no zero após a decolagem, curva direita na saída árvore, transição elétrica, após segue conforme rota do plano. Transponder 5177, controle 120, decimal 8. Passarela 2228, cotejamento correto, chama pronto para o espectro mesmo. Semana 2228, obrigado. Adoro, gol no 173. O 173, prepara da Euleda Motte, foi a guarda-cópia. É, você tá confirmando da Euleda? Afirmo, da Euleda Motte. Ok, da Euleda Motte, obrigado. O 1973, pronto, cópia? Afirmo. O 1973, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upers do Luno 0, Taubaté. Decola da Pistona 0 após a decolagem curva direita na saída da Euleda Motiva. Transponder 5435, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, Upers do Luno 0, até Taubaté. Decola da Pistona 0, Leda da Euleda Motiva, 5435. O 1973, cotejamento correto, chama pronto para o espectronamento, portão 02. Vai para lá. Controle Salvador, 38 no meio, voo 150, tá aqui a informação já. 38 no meio, boa noite, o senhor identificação. E a chegada Mari, vê se mantenha 2.000 pés de ajuste em Salvador 10 no 2. Perfil da Mari descendo para 2.000 pés com 10 no 2, o senhor 38 no meio. 38 no meio, está livre da restrição de velocidade da carga. Pede critério número 1 para a aproximação. 138 do meio, velocidade 301. nossa posição 2. Voo 973 autorizado, chama táxi. Salvador Passaredo 2224 na 13, pode pegar estacionamento. Para 2228 autorizado na 13, chama táxi. Chamada para o táxi Passaredo 2228. Para o táxi, voo 173, seu avião 77. Acionamos o galeão 4 horas de autonomia. O 973 autorizado, táxi até o ponto de espera via Índia, ponto de espera torre 19895, ajuste no 012. Via Índia, 118935, 1012 agora. Então, 38 no meio, estou autorizado a sinal ILS, seguida funciona, né? Autorizado, TAM 38 no meio, sinal do X-Ray, no zero. espera pronto, voo 1173, 1-0. Voo 1173, autorizado, alinhar e decolar, pistão 1-0, vento calmo. Alinhar e decolar, 1-0, voo 1173. Oi, Salvador, tá no 3520. Falou no 211. 211, obrigado. Para o teste Pastaneda 2228 com 61 no POB, 5 horas de autonomia, Salvador. Para 2228, autorizado. Táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Pat Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste 1-0, 1-2. Autorizado, táxi, Pátio Índia, no ponto de espera 1895, ajustando 0, 1-2, Pastaneda 2228. Paulo Salvador, está aparecendo 2-0, boa noite, da frente da Cali, autorização Aracaju. São 3520, prepara a saída Conde e aguarda a cópia. Conde, está aparecendo 2-0. Economia 1 milha de Simbra, completa aproximação, chão de mal 95. Gente, porta 3-8 no meia. Voo 1173, decolado 35, controle 120, decimal 8. 108, muito obrigado. Voo 1173. Oi, Salvador, TAM 38, no meia. TAM 38, 1 no meia, autorizado pouso, pistão 10, vento calmo. Em livre pouso, capiteiro 0, TAM 38, no meia. Voo 1173, bom dia, contato no radar. Subir mantém nível de voo 360, via da El. Via da El, só 360, 1173. 2220, no ponto de espera da 1-0, pronto. Meteu o contrato no final. 3228, mantém ponto de espera. 3222. Pronto, Inácio. 3520, autorizado, Aracaju, nível 190, via Golf 677, decola da pista 1-0. Após a decolagem curva à esquerda, na saída Conde, transponder 0271 no controle 120, decimal 8. Está autorizado 190 para Aracaju, ganhando do plano. Decolagem da 10, curva à esquerda, na Conde, Golf 677. 0271 no transponder 1208, controle da 3520. São 3520, cotejamento correto, chama pronto para o chuveiro de estacionamento. Está 3520. 1173, pode voar, motiva. 1173, inicialmente autorizo medo. Aguarde coordenação. Passarelo 2228, autorizado alinhar e manter pistão zero. Alinhar e manter pistão zero, passarelo 2228. Solo 3816, solo 38, libera a direita, solo 1211. Gente, a direita, solo 3216. Espera, se tiver estacionamento, seguir a 3. Está 3520, autorizado no 03, chama táxi. 0, estacionamento, 20. 1173, voe Motiva. Pede da presente, Motiva. Salvador, você é 38 no meio? Então, 38 no meio, táxi de Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, você é 38 no meio. Está iniciando o decolagem, pistão 0, parceiro 2228. Passarelo 2228, decolado aos 40, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, passarelo 2228. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, passarelo 2228, decolou na sua escuta. Passarelo 2228, bom dia. Contato radar, subiu uma linha de voo 1820. Letra de sessão 1802228. Passarelo 2228, subiu. Chamativo, senhor. Livre a sessão a 18, está acompanhando o perfil agora. Voo 1173, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1. 125, pode ver, voo 1173. Controle ao passarelo 2228, voltamos. 13 a bordo, autonomia de 1h50, alterna Salvador. Vai ser coordenado o nível de voo e aprovação com pista guarda. Mas escuta, obrigado. Paredo 2228, autorizado para o de conquista, nível final 160. Da conquista, nível final 160, 2228, muito obrigado. Então, 3520 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo. Autorizado, alinhar e decolar na 10, tá? 3520. Então, 3520, decolar 248, controle 120, decimal 1. 208, obrigado, se quiser mais tarde. Controle Salvador, boa, então, 3520, decolado na saída Kombi. Então, 3520, suba conforme autorizado, nível de voo 190 via Kombi. 190 na Kombi, então, 3520. Presente posição, está autorizado direto de Conde. Conde, está 3520. Atingindo 190, tá? 3530. Ativo agora as transferências de comunicações. Salvador está telefonizando já. Três, cinco, dois, zero, confirme. Legal, descida. Três, cinco, dois, zero, coordenada está descida com o controle Aracaju. Serviço radar encerrado a 50 milhas nordeste de Salvador. Zero, decimal, três. Vai chamar em 119. 1-2-0-3. Paredo 2228, chame centro de ativo 1-3-3. Pode confirmar pela paredo 2228? Ativo, agora concentro Recife em 1-2-8-8, negativo 1-3-5-3. 18-8-3-5-3, paredo 2228. Boa.